Bom dia, autorizado Alves Juliette para o portão 07. Copy that, Lana 49er Frontier. 0. 3859, posição 0. Gol 1372, decolado aos 45, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 08, voo na 375. Gol 1160, após o TAP, vai voar o CR2366, descer para 2510, está autorizado o sinal RNAS e reporte estabilizado. O ajuste no 0 no 5. Ou se é pode estar 366, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Oxanã 6312, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Guardando ali, 3859 no solo aos 47, libera a direita na Fox, chame solo, 121 no decimal 9. Libera na Fox, chama solo, tá? 3859. Bom dia, autorizado Alto Juliette para o portão 04. Alto Juliette 04, né? Xanã 6312, autorizado pouso pistão no 0, vento 100 graus, 099. Autorizado para Serra Brava, Golfo Romeu, Viapro, Zuluno, 0, acertando o Bravo Eco, nível de voo 320. Saída da El, transição Motiva, pista em uso no 0, primeira curva à direita, transponder 5460, frequência do controle Salvador em 120.8, 3179. 3179-320 Guarulhos, até o Zulu 10, Sertão Paté. É coluna 0, curva direita, da área da morte, vai transponder 5490-320. Correto, protejamento 31179. No portão 09, chame pronto para o pushback acionamento. Sanar 6312 no solo 50, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, 209, repito. Sanar na ponte. 04, confirme. Salvador, bom dia, 6312. Bom dia, Sanar 6312. Está autorizado o alto, chame ingresso para que seja de no 160, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 099. Ele pouso 90, gol 1160. Xenemia 312, autorizado ingresso Juliette, portão 10. Portão 10. No 60, no solo ao 53, direita 121, decimal 9. Direita 219, o 9 no 60. Batendo o 9 no 60, de Granada. Já chegou no 160, taxi via Alfa, chama ingresso para ser direto. Alfa para ingresso, André. Alaska, Mike Yankee, bom dia, livre acionar a chame táxi. Está acionado, senhor, autorizado pelo Sombra. Alaska, Mike Yankee, livre táxi, chame para ingresso pista 17. Aluno 96, bom dia. Informação em curso é a Gulf para Porto Seguro. Eu tenho o nível 360 aprovado. Um minuto, cópia, por gentileza. O Gol 1960, por gentileza, mantém a posição entre o taxi e Juliette. O seu portão ainda encontra-se ocupado. Ele está mantendo aqui entre a Juliette e o 1960. Qual a posição, por favor? Será o 09, eu estou agora tentando contato com a Infraero para checar a possibilidade de um outro portão do chão. Legal, obrigado. Zulu 90, Salvador. Vou falar em manter, estou no frente. Agora a Ilhéus, frequência 120 decimal 1, é pro Zulu 90. Continuo com o seu portão, alocando o seu portão para o 09, 09 continua ocupado, mantém a posição, sem tornado sair da posição, é o preço do ingresso. Ok, está coordenando com a companhia aí para ela ver essa possibilidade de estar precisando do 1 ou 2. Ok. Portão 9 aprovado, chame pronto do táxi, 3179. Sem condições de coordenar com a equipe de solo, ficou o pushback um pouco mais da cauda, permitir para a nave da Gol ingressar no portão 9. 1160, autorizado o ingresso da Juliette, com cautela para o portão 09. O comandante do Airbus da SAM falou que iria coordenar para liberar o seu ingresso do portão 9. Atenção, agradeço ao colega, vai ficar com cautela aguardando a liberação. Gol 2196, pronto para cópia. Gol 2196, autorizado para Serra Brava, Copa Serra, via Zulu 44, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Saída Dael após Dael, voa Leda, após Leda, voa direto, posição Serra Gol Romeu. Aciona 5476, frequência do controle Salvador em 120 decimal 8, gol 2196. Protegimento gol 2196, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Alaska Mike Yankee, decolado ao 58, controle Salvador, 120, decimal 8. Só 208, Alaska Mike Yankee, graças. Controle Salvador, bom dia, Alaska Mike Yankee. Bom dia, Alaska Mike Yankee. Mantendo meu pé no corredor Axé, reporte no farol da barra. Mantendo meu pé no corredor Axé, reporte no farol da barra, Alaska Mike Yankee. Passando o farol da barra, solicita direto Manatida presente, Alaska Mike Yankee. tá passando o farol de Itapuã agora. Tá autorizado direto Manati, reporte 20 milhas fora. É, confirmo, o farol de Itapuã tá presente, então Manati autorizado, Oscar Mike Yankee, graças. Ativo, reporte 20 milhas fora. Reporta lá 20 milhas fora, Oscar Mike Yankee. Delta Sierra Mike 4950, good morning to Ezeiza. I have my level 320 already approved. I still do not have your correction. I already have my level 320 approved. Stand by for just two coordinations and copy of reply plan Delta Sierra Mike 4950. To Ezeiza, check frequency 127.75 for the airtime conditions, sir, and I'll come back to you shortly with the approval of your flight plan and copy. Zulu 79, táxi aprovado via parte principal em Ninja, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 015, que é legal no 015, no ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95, da André Zulu 79, tem um bom voo. Sierra Mike 4950, are you ready to copy? Uma boa, tem 3304, informação Golf no portão 6, autorização Brasília. K3304, bom dia, vou confere. Brasília tem um 340 já aprovado, sem estar pronto para cópia. K3304, autorizado para Sierra Bravo, Bravo, o meu. Via Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor 1, após Arbor 1, voa Elefa. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5472. Frequência do controle de Salvador em 120.8, tá 3304. 2304, autorizado Brasília, me gravou 360, de Atas, eu sou 17. Pessoal na Argo 1, alerta. Já pistou no zero com curva direita. 572, 120.8. Correto, planejamento do canteiro 304, portão meia dúzia. Chame quando pronto para o pushback acionamento. 304. A minha identificação deve ter chegado a bom para 4.7. O ajuste em Salvador 10.15, cancelado e restrição de velocidade da chegada a bom. Delta Sierra Mike 4950, Salvador Grant. Delta Sierra Mike 4950. 4950, are you ready to copy? Ready to copy. Information is Golf now. You're clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44 until Sierra Golf Romeo. Then Upper November 857 until Fato, Foxtrot Echo India, Tango Oscar. After Fato, you cleared according to flight plan route, flight level 320. Departure is Dial. Departure after Dial, you fly direct to Leda position, Lima Echo Delta Alpha position, then fly direct to Sierra Golf Romeo position. Frequency of Salvador departure 120.8. Squawk 5504, Delta Sierra Mike 4950. Via to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 320 via Upper Zulu 44 to Sierra Golf Romeo. After that, one uniform November 857 to Fato, and after that, via flight plan route. Departure via Dial, transition Lida, and from Lida direct to Sierra Golf Romeo, and frequency 120.8. Squawk 5504 and 4950, your read back is correct. On 10-11, call me ready for push start. Call you back for push you back and Tá 3179, decolada 07, controle Salvador no 20.8. 208, graças, bom dia, 3179. Salvador 180, 1250 copiado, voo 2196, taxa aprovada à direita, até o ponto de espera da pista no 0, tem legal no 025, no ponto de espera quando pronto, chame 212, decimal 95, voo 2196, tem um bom voo. Portão meia livre, chame táxi 3304. Prepare pouca transição Caju, minuto 4, eu chamei na 312. A 3179 está autorizado no laser. Leda, 3179, gratão. Meia 312. Estão em curso a Golf. Pronto para a cobra. Poxa, na 312 autorizada para Sierra Bravo Romeo Foxtrot via Upper Zulu 17, nível de voo 350. Saída Uca, transição Aracaju, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5474, sequência do controle Salvador em 120.8, Xené 6312. Após outro, vai direto para a Recife. Deixa meu posicionamento no 10, no 3, no 2, que é o desvio correto. 59, bom dia, Golf Conquere para Curitiba, Gascópia. Prepare Arbor 1 após Deleto, após Direto Nítico, Eguardo Moscópia 3859. Sono 021 da Penego. Informação em curso Golf, pronto para cota, chefe. É 311 no Copa Pro. É 311, voo Sérgio 367, após gerar voo Sérgio 366. Voo 18891, na acione de identificação. Voo ajuste salva 0095, desce para nível 050, voo CA 368. Bom dia, Gol 2196. Gol 2196, contato com a Dana Decolagem, sobre via da El, para o nível 360. Da El 360, Gol 2196. Após o Serra Vitor 367, irá voar o Serra Vitor 366. Reporte estabilizado. Na frequência 1-8-95 3304, São Paulo. Gol 2171, acione identificação, DSV chegada a ponto para nível 060, o agente Salvador no 015. Maduro 3179, solicita por onde o ponto vai. 3179, chama centro Recife, 12235, alterna 1251, solicita o mesmo. 2235251, graças a 3179. 2859, não escuta para Fox? Autorizada para Serra Bravo, Charlie Tango, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. A saída é a Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa direto posição Nítibo. Nítibo, após Nítibo, segue a rota do plano de voo. Pista em 1-0, primeira curva à direita, transponder 5502, frequência do controle Salvador em 120.8 da 3859. Portão 4, chame pronto para o posto de estacionamento. Boa noite, 9-1, prossiga. Primo, gol 8-9-1, desce para 4.000 pés e voo se achou 3.66. Será a 361, motor de 118, decimal 95. Será a 361, avistada, aguarde pista livre. Para 5.000 pés, o ajuste no 0.15. 1-8, controle Salvador no 10.0.8. Puxar 6311, pouso autorizado, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 0.99. Pouso na hora 0, quanto manda o vento? 1-1, 0 grau, 0.99. 3304, não escuta? Recife 12835, alterna 1251. Confirmo para o 2196? O 2196, centro Recife 12835, alterna 1251. 2835251, bom dia, manda mais. 3304. Cancelado a restrição de altitude, desce para 500 pés, autorizado a aeronave da pista 1-0, reporte estabilizado, ajuste Salvador 1-0-1-5. 1-0-1-5, cancelado as altitudes, Salvador, TAM 3304. TAM 3304, contato radar na decolagem, sobe via para via saída Arbor 1 para nível 360. Autoriza para dia Alefa. 3304, uma repetida para ele. 6311, no solo 21, direito no 21, decimal 9. Tá. Para nível 050, por favor, deixe no 011. Bom dia, autorizando Alfa e Juliette, porção 02. Autorizado, galera. Manoel, 3304. 2171, reduza para 2109, pede um número 2 na aproximação. Horas, 1 ou 2 milhas, 1 ou 9, 10, passando agora 4 mil pés, defina o Bravo 732 da companhia número 1 do recebimento. Portão 4, agora já aproximadamente 1 minuto, puxa o pé de treinamento 3859. Boa noite, nós vamos na torre, 118, 2195. Obrigado, bom 2171, reduza para 1190, nós. Estou autorizado a RNAV da pista 10, que pode estar precisando. Gol 1184, após estar gravado o acesso 368, reduz para 4 mil pés do ajuste 10195, reduza para 1190, nós. Com informação, tráfego 12 horas, 2.0 milhas, passando agora 4 mil pés de descida, um Bravo 77 da companhia, número 2 na aproximação. Tá, 3859, portão 4, aprovado, fixo para estacionamento, chame táxi. Centro Recife, 1288, alterna 1260. Afirmo com 3304, 1288, alterna 1260. 099. Último autorizado pouso, pista 10, para o gol 1891, não poderia confirmar o vento? 130 graus, 099. 130 com 9, autorizado, pouso, pista 10, gol 1891. Muito obrigado. chame pronto para pushback acionamento na faixa 6. Uma 1184 para prejudicar a aeronave, reporte a sua 366. Tráfego informado anteriormente agora 7.010, mantendo 1.40 de grau de pico. Seguindo para a aproximação final, chame a torre na frequência 1.18.95. 1.895, 2.17. Bom dia, voo 2171, sinal aeronave no zero, embaixo da mão. Voo 2171, continue a aproximação, aguarde pista livre, tráfego avistado. Aguardando. 1.46. 1.46, fechado. 3.259, taxa aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no zero, Senegal no 015. No ponto de espera, quando pronto, deixa me torre na frequência 1.8, decimal 95. 3.859, tem um bom voo. Aos 29, direita, Foxtrot, no 21.9. 21.9, boa. Botão Luiz Terra Novembro, é 701-10, Nordeste, Salvador, contato radar, mantém o nível 120, voo no 2 de Coral. Terra Novembro, abaixo. Delta Sierra Mike 4950. Stand by for approximately 5 minutes for your pushback. Bravo, 1891, bom dia, autorizado alto, chame direto para o seu gilete. Salvador, bom dia, gol 1184, final aeronave 1-0, cruza 3.100. Gol 1184, continua a aproximação, aguarde pista livre. Francisco. 3-3, acabei de mudar agora a informação hotel, nenhuma mudança significativa. Para São Paulo, Congonhas, já tenho 3.60 aprovado, São Paulo. 3733, autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, saída da EL, transição Motiva, pista em uso no zero, primeira curva à direita, transponder 5517, frequência do controle em Salvador, 120, decimal 8, 3733. Chame pronto para o pushback de acionamento, confirme por gentileza o seu portão. Está no portão 3, para lá, para o 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Ricardo 144, Marcelo 3 horas, site aprovado, parte Índia, ponto de espera, destino 0, Senegal no 015, ponto de espera, quando pronto, chame todo 118, destino 95, destino 312, tenha um bom voo. Gol 1891, dará passagem ao Airbus da Avianca em direção ponto de espera, destino 0, após o ingresso de Juliette para o portão 03. Eu não tenho como prever se o atendizador vai estar lá na, no horário que o senhor tiver, senhor. Por gentileza, aguarde o Boeing da Avianca. Correto, perdão, é o Airbus da Avianca. Bom dia, 2171, autorizado Alfa e Juliette para o portão 08. Delta Sierra Mike 49er 50 1011. You clear for pushing start, call me ready for deck. Falta 3663, change the Golf, autorização Guarulhos, nível voo 340. 3663, hotel é a informação em curso. Guarulhos, eu tenho 340 aprovado. O senhor está pronto para faca? 3663, autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo, via Aspers, Zulu 10, até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída Sahel, transição Motiva. Frequência do controle de Salvador em 120.8, aciona 5513, San 3663. Autorizado para... San 3663, negativo da El Motiva, é saída da El, transição Motiva. Correto, protegimento, senhor, chame o pastor, o pushback, o atendimento, San 3663. Gol 2171, é autorizado, senhor, mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso. Mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso, já não aceitava. O seu portão foi realocado para o portão 10, mantenha a posição aguardando ingresso. Mantendo a posição, sim, o portão no zero. Zero, autorizado de TAP. Country 859, clear to line up and maintain position. 09, TAP in the way, 09910, Country 859. Gol 1184 no solo 35, direito no 21.9. Direito no 219, 1184. Tem aproximadamente mais 2 minutos. Mantenha por mais 2 ou 3 minutos após o autorizar o seu ingresso. Na escuta, 219. Country 859, cleared for takeoff runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, Country 859, runway 10. Jogo 1184, autorizado Alfa, chama ingresso para o Juliette. Juliette, chama ingresso para o Juliette. 6312 na escuta? 6312, mais 30 segundos, está pronto. Gente. Eastern in India to holding point 1010, connection 015. At holding point 1010, call tower frequency 118.95, Delta Sierra Mike 4950. Correct, you're almost there. So you're clear until holding point 1010. Until holding point, which is approximately a quarter of a kilometer away from the runway. O Gol 2171, após a passagem da aeronave da Delta Sierra Mike, o senhor é autorizado o táxi e a Juliette até o portão 10. Após a aeronave, Delta Sierra Mike, o 2 autorizado aqui para o Nazaré. Normal 420, durante o chão. Ah, normal, 2 avançados. Voo 184, autorizado, seguir a aeronave da companhia ingressando aqui ao parte principal, portão 04. Aeronave, ingressar pelo 04. 3-1-2. Comando ali, mantém. Oceania 3-1-2, livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 1-1-9. Sim, Oceania, agora está autorizada a decolagem, 3-1-2. Romeo, essa Mike Yankee, acende pressão da 0123, mantém sobre condições visuais, ajuste em Salvador na 015. 3-1-1, bom dia. Curso hotel, Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado. Prepare, por gentileza, da El Transição Mótiva, e aguarde só um minuto para vender 3-1-1. Minha 312, decolada aos 40, controle Salvador, 120.8. 208, mano bem. Bom dia, 6312. Sena 6312, contato radar na decolagem, sobe via 3 da PUC para nível 350, ajuste 105. Afirmativo 350, possível coordenar com o centro. Quando possível, eu estou no meu Fox 18, pode tirar um pouquinho nosso atraso. É 312, eu guardo. É 3726, acima de identificação, DFV chegada a Mari para nível 060, o ajuste em Salvador 1015. Oceania 6312, suba e mantenha o nível 110, tráfego 11 horas e 3 meia milhas, mantendo nível 120, rumo sudoeste, um Papa Alpa 34. Afirmativa 110, possibilidade de voar a Cajó? 6311, drone para cópia. 0010, autorizado a RNAV da pista 10, reporte a 366. Mais desse 4950. Confirma? 8-4, clear to line up for takeoff. 4-Bravo, to line up. 5-Oceaneer 6311. 515, no transponder com o atingimento correto, chamando a 311. Portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Search for takeoff, wind 100 degrees, 11 knots. Delta Sierra Mike 4950. Preparação para a subida, curva esquerda, curva 055. Será cruzamento do nível 120. Afirmação esquerda, proa 055, minha treinada. Passar mais quem é que se deixa para quem se pede sobre condições visuais e agora através de sua surda. Número 48, a certificação DSV chegada Mari para o nível 070. O ajuste em Salvador na 095. Pro 120, décima lei, 94950.